Gentil e poderoso, ele nos dissolve, unindo corações em pura harmonia. É o amor que nos une com tanta alegria. O amor se revela uma força que atua.